agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diga Lá ao Senhor Fado, a segunda edição de hoje deste nosso programa. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos aqui à nossa seleção musical. É só dizer-nos o que quer ouvir e nós passamos. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos começar esta nossa segunda edição com A Rua dos Meus Ciúmes, na voz de Catarina Avelar. Logo depois, ficamos com Frei Hermano, o rapaz de camisola verde. E terminamos esta primeira seleção de três fados com A Casa da Mariquinhas, na voz de Alfredo Marceneiro. Fique por aí e deixe-se encantar por este nosso tesouro português. Seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Vida, não has de

cheia de gente, a casa da Maria. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre a coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte comprou, e como gás acabou, ilumina-se a petróleo. E como gás acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pasmam de fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. O fado tem muitos anos, muita história. O fado faz parte da nossa história de Portugal, faz parte de nós, de qualquer peça de museu. O fado faz parte das nossas almas, daquilo que nós criamos e inventamos, daquilo que nós podemos recordar deste tempo, entre todas as nossas vitórias conseguidas. Vamos, por isso, continuar com mais três fados. Vou contar-te uma história de amor. Logo depois ficamos com Partir é Morrer um Pouco e terminamos com Não Passes com Ela a minha Rua, na voz de Fernanda Maria. Ouve, quero contar-te uma história de amor, dessas que a gente já sabe de cor, igual a tantas que esta vida tem. Vais conhecer duas pessoas como outras quaisquer, dois namorados que foram viver, a história linda de quem se quer bem. Apaixonados com o tempo à frente, tinham carícias a queimar na mão, tocando a dor de quem se sente um escravo do seu coração. E num só corpo, quando se abraçavam, beijando as horas com melancolia, nunca as palavras lhe chegavam para tudo o que no peito havia. Ela, sempre bonita na sua ternura, dava alegria de forma insegura dos que procuram sonhar o real. Ele tinha um emprego nas ondas do mar, pescava os versos do seu navegar, e as despedidas sabiam-lhe a sal. Adeus, querida, que me vou embora, levo as saudades que te vou deixar, hei de lembrar-te noite fora, assim como quem quer chorar. O mar é longe e longa a nossa espera, e as palavras vão de encontro ao cais. Adeus, querida, quem me dera que eu não partisse nunca mais. Depois, os dois casaram como era suposto, sonhos na alma, sorrisos no rosto, como as pessoas mais belas do mundo, lado a lado, criando as ruas do seu dia-a-dia, dobrando esquinas que a sorte trazia, como nós todos fazemos no fundo. E então perguntas-me a razão da história, assim tão simples como respirar. Sabes, amar é uma vitória e a vida é simples de contar. Eu aprendi a perceber melhor a importância das coisas normais. É que eu fui filha desse amor, da história linda dos meus pais. Eu aprendi a perceber melhor a importância das coisas normais. Eu sou filha desse amor, palavras já não dizem mais. Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas. Adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas, alvorada de saudade. Meu coração, como louco, quer desgarrar-me do peito, transforma em susso a voz. Partir é morrer um pouco, alma de certo jeito, aspirar dentro de nós. Vou mágoas em pedaços, como aves que se não cansam, ilusões parsas do ar. Partir é estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Deixo minha alma no cais, de longe canso sinais, feitos de pranto a correr. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor demais, é bem pior que morrer. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor demais, é bem pior. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Ao fim de tantos anos de ser tu, amar outra canção, foste ingrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-a a chorar ao teu retrato. vi passar com ela à minha rua. Abracei-me a chorar ao torrear. Podia insultar-te quando te vi. Ferida neste amor supremo e farto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto. Casaste, ser feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim. Que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta. Mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta. Mas não passes com ela à minha rua. Quando se faz aquilo que se gosta, quando se está a ouvir aquilo que se gosta, o tempo passa a correr. E foi mesmo o que aconteceu. A nossa edição está a chegar ao fim. Vamos terminar por aqui, mas desejo-lhe desde já uma ótima noite, que tudo corra pelo melhor. E já sabe, www.radioantenaweb.info, a nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com, duas portas de ligação que estão sempre abertas aos seus pedidos. Indique-nos o fado que quer ouvir, o fadista, e claro está, indique-nos se quer dedicar ou não a alguém. Se tiver preferência por uma das duas edições, é dizer-nos em qual prefere que o seu fado passe. Vamos terminar com Amor Velhinho, na voz de Fernando Farinha. E para terminar mesmo a nossa edição de hoje, ficamos com Estranha Forma de Vida, mas na voz de Dulce Pontes. Fico por aí, deixe-se levar pela nossa antena web, temos muita programação para si. Fique bem, tenha uma ótima noite. E amanhã o Diga Lá Sr. Fado está de volta com duas edições para si. Até amanhã! Na minha rua mora um casal de velhinhos numa casinha singela. Todos os dias, os dois muito agarradinhos, vão pôr-se junto à janela. Ela a sorrir para ele, e ele a sorrir para ela. Pela tardinha lá vão com passo arrastado ao jardim que fica ao lado da igreja que os casou. E quem os vê, tal como eu vejo, diz sempre em ar de gracejo. Deus os vê, Deus os juntou. Durante a noite, como não temem ladrões, deixam a porta encostada